Livro do profeta Isaías, capítulo de número 8, versículo de número 19. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Meu tema é, posso falar com os mortos? Quase todos nós já ouvimos de alguém que disse ter falado com algum morto ou recebido alguma mensagem do além. A exemplo, existe em Uberaba um cidadão convalido em dias que recebe, através da mediunidade espírita, mensagem do além e trabalha na arte de psicografia. São milhares e milhares de pessoas que frequentam a casa daquele senhor para receberem respostas às suas indagações mais densas e condensadas, e como também para mitigar um pouco das saudades dos seus entes queridos que já partiram. É tão comum nós ouvirmos falarmos a respeito disso. Os meios de comunicação divulgam as novelas, os filmes, desenhos animados. Tudo isso são criados com o propósito de mostrar que existe uma comunicação entre os vivos com os que já morreram. Seria isto possível? Deus tem falado ao meu coração de vir morar aqui em Belo Horizonte, de vestir a camisa da Igreja Pentecostal Portas Abertas, de ajudar o meu filho, que é o meu pastor, nessa desenvoltura no que tange respeito à ministração de doutrinas bíblicas fundamentais. Porque quando nós conhecemos os segredos da Bíblia, as raízes deste segredo nos dão estabilidade de tal forma que mesmo que os vendavais das dificuldades apareçam, não conseguem arrancar a árvore. A Igreja não vive só de encanto e desencanto. Não vivemos apenas para fluir as nossas emoções sensoriais. Não queremos ser crente apenas utópico, vivemos de utopia, vivemos do imaginário. Vivemos apenas de uma sensibilidade que nos traga o benefício como cura divina para o corpo. Não queremos apenas ser receptáculos de bênçãos materiais e terrenas, mas queremos conhecer por dentro melhor a expressiva palavra de Deus nos seus desígnios doutrinários e bíblicos. Quando estivermos aqui, com a quiescência do pastor da Igreja, teremos assim 30 noites para falarmos só de um assunto e dissecá-lo. Por exemplo, 30 noites para falar de espiritismo, 30 noites para falarmos de teosofismo, 30 noites para falarmos de ciência cristã, 30 noites para falarmos de testemunha de Jeová, 30 noites para falarmos de romanismo, porque a Bíblia não precisa de ninguém para defendê-la, mas a Igreja precisa de argumento para se defender das astutas ciladas do diabo. São muito bem-vindas as emoções, são muito bem-vindas até o saltitamento, que na empolgação emotiva, isso é maravilhoso. Mas lembre, as raízes só sedimentam-se no universo do cristianismo em uma pessoa, com a quiescência revelatória da palavra de Deus. Só não vai digerir os alimentos espirituais quem sofrer de uma doença. Isso acontece com os animais irracionais, chamado travagem. Travagem é uma doença que dá nos animais, que ele cheira o pasto, o capim, e não come, trinca os dentes e não come. Mas aqui não existe esse demônio de travagem espiritual. Aqui o povo ama e gosta de ouvir a palavra de Deus. Os mortos não têm parte neste mundo. Decore isso. Os mortos não têm parte neste mundo. Todo o castelo da mediunidade, debaixo do sangue de Jesus, nós vamos quebrá-lo hoje aqui. E vocês me acobertem com oração, porque é um assunto pesado. Os mortos não voltam, não têm parte neste mundo. Os mortos não voltam para os vivos. Quem quiser aprender, vai aprender. Traga lápis, traga caneta, traga rascunho, traga bloco. Naquele episódio de 2 Samuel, capítulo 12, que o irmão lê todos os dias e tem muita dúvida. Quantas vezes você já interrogou a respeito da pitonisa de Endor? E é ali que a doutrina espírita se baseia. É uma das suas prédicas. Onde, entre parênteses, ela encontra algum fundamento. E eu vou explicar o que é isso. Quando Saul foi consultar aquela mulher, Saul já era um apóstata. Você sabe o que é apostasia? Quem sabe o que é apostasia? Levante a mão aqui. Apostasia. Abandono da genuína fé. Responda comigo, vamos. Abandono. Agora eu vou perguntar. O que é apostasia? Isso é apostatar. Antes de Saul ter apostatado da fé, Saul tinha a ordem de Deus para matar todos os feiticeiros. Quando ele apostatou, o primeiro passo de um apóstata é abandonar a fé e consultar as adversidades do cristianismo. No seu abandono, ele procurou algo para mitigar um pouco das suas inquietudes, que já estavam sendo generalizadas no campo da sua mente, e ele vai consultar essa feiticeira. Havia um véu que separava o consultante do consultado. Um véu separava um do outro. A feiticeira não via o consultante, nem o consultante via a feiticeira. E uma das suas perguntas, dizia a feiticeira, a quem devo descer? Saul gritou de lá, desça, Samuel. E ela disse, vejo deuses que descem do céu. E Saul disse, como é a aparência dele? É um homem todo de branco, de vestidos brancos, de túnica, assim. E começou a dar os qualificativos que batiam com a identidade personal de Samuel. Batia. Samuel era um tipo de juiz de paz. Ele era juiz e era profeta, só não era rei. Era conhecido de Dan até Ramá. Samuel era conhecido em todas aquelas cercanias. Era um homem de uma palavra, a Bíblia diz, era um homem honrado. Tudo quanto Samuel falava, cumpria-se infalivelmente, e nenhuma das suas palavras caía por terra. E ninguém comia do sacrifício antes que Samuel viesse e abençoasse. Está escrito. Ora, o que pode ter havido ali? Duas coisas. Primeira, já que os mortos não se comunicam com os vivos, primeira coisa que houve ali naquela sessão espírita, a chamada de fraude espírita, e isso existe muito, fraude espírita, mentira descarada, fraude. Vamos desmantelar o castelo. Segunda coisa que houve ali, personificação do diabo em Samuel. Porque segundo a Bíblia, Paulo explica, Satanás se personifica até mesmo em um anjo de luz para enganar. O diabo só não vai enganar crente cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia, glorifique ao seu Deus. Então está descartado que esse quadro montado, se quiser marcar, pode marcar, de 2 Samuel, capítulo 12, versículos 22 e 23, os dados fundamentais do episódio já foi explicitamente explicado. Segundo o patriarca Jó, no capítulo 7, verso 9 e 10, os mortos não voltam para visitar os seus. Os mortos não voltam para visitar os seus. Eu vou entrar fundo agora aqui. Existe um estado compreendido que eu quero que os senhores e senhoras entendam. Um estado compreendido entre a morte e a ressurreição do corpo. Esse estado chama-se estado intermediário. No estado intermediário dos injustos, dos pecadores não redimidos, todos os que partiram sem Deus estão conscientes. Conscientes, porém estão incompletos. Eu vou voltar e repetir tudo de novo. Todos que partiram sem Deus estão conscientes. Não o corpo, não a barraca, não a carcaça, o seu espírito. Porém estão incompletos, porque faltam a eles as ressurreições dos seus respectivos corpos, que acontecerá 1000 anos depois da primeira. A primeira ressurreição é aquela que eu e você vamos participar dela, chamada ressurreição da vida. Aleluia! E a outra, a ressurreição da condenação, Daniel 12, 2. Então estes mortos estão na antecâmara da Geena, chamada de Hades. Os brados da consciência já lucidam os fatos pelos quais eles estão ali. A consciência. O que é consciência? Quer que eu explique? Ou deixo para amanhã? Diga, explique agora. Consciência é o tribunal secreto da alma, que ora me acusa e ora me defende de acordo com as minhas ações. Ninguém foge da consciência. Aleluia. Para onde me ausentarei do teu espírito? Se estabeleceu meu ninho acima das estrelas, de lá tu me verás. Aleluia. Deus é tão grande, mas tão grande, irmão. Eu não estou puxando brasa para a sardinha de Deus, não. Toda adjetividade que eu usar para falar de Deus é muito pouca, é muito minúscula. Deus é tão grande que ele considera todas as nações da terra como pequenas gotas d'água dentro de um balde. Diga aleluia. Agora, se as nações são consideradas por ele como gotas d'água pequenas, eu. E você? Você e eu somos um caco no meio dos outros cacos. Aleluia. Então, meus irmãos, Jó, o patriarca, na sua experiência vivenciada com o seu Criador, ele afirma com categoria, precisão, clarividência, dizendo: não voltam os mortos, não voltam os mortos para visitar os seus. Quantos aqui tem? Agora eu vou tocar na ferida de vocês, não sei por que faço isso. Mas quantos aqui tem parentes que já partiram para a eternidade sem serem crentes? Levante as mãos. I am sorry, eu sinto muito por isso. Eu também tenho. E lá na consciência cristã sua, você está dizendo: ó Deus, eles não te conheceram, não se decidiram a ti. Vocês gostariam que eu falasse o que está na Bíblia? Ou gostaria que eu não falasse para não desagradar a vocês? Diga, pode falar, é a Bíblia que nos interessa. Pois bem, todos os parentes de vocês e meus que partiram sem Deus, sem Jesus como Salvador, eles estão no Hades agora. aguardando a ressurreição do corpo, chamada ressurreição da vergonha e do nojo eterno. Infelizmente. Os que estão lá não passam para cá. Os que estão cá não passam para lá. Oh, nós sentimos pelos nossos parentes que partiram. Mas glória a Deus que os que estão aqui ainda há esperança para eles serem salvos. Jó fala que ele não volta. Eu vou tirar os versículos, eu não vou ler por causa do tempo. Jó capítulo 7, verso 9 e 10. Jó capítulo 14, verso 10 e 11. Não voltam para os seus. Não voltam para visitar os seus. Agora isso aqui eu quero que você leia. Eclesiastes 9, 5 diz que eles não sabem o que se passa com os vivos. Eles não sabem o que se passa com os vivos. Aleluia. Saiu o espírito, a barraca velha é desarmada, entra na cova para ser comida pelas vicissitudes dos vermes. Aleluia. E aí não tem rico nem pobre, nem feio e nem bonito, nem sábio nem ignorante, nem famoso e nem plebeu. Aleluia. Esperança tem eu. Esperança tem você, esperança tem Jó, que disse que ainda que consumida minha carne, verei a Deus, porque eu sei o que o meu Redentor vive. Que esperança como âncora. Eclesiastes 9:5, alguém poderia ler em voz alta, bem alta, quase gritando. Eclesiastes 9:5. Eles não sabem o que se passa com os vivos. Quebrou-se o castelo do espiritismo e do romanismo. Caiu a Babilônia com a sua mentira. Viva os crentes e glória a Jesus. Então é mentira. Eu já participei de sessão espírita quando não era crente. Você também? E já viu o demônio falando como uma vovozinha? A quem devo descer? Eu quero ouvir a voz da minha avó. Aí vem, meu filho. Mas pega na esparrela, irmão. Quem não conhece, mas cai bonito. Ô Satanás astuto terrível. Só não pega crente. Só não pega não. Aleluia. Diga comigo, pra cima de mim não, Satanás. Eu já sou lavado. Glória a Deus. Você jamais servirá para ser um espírita. Que Deus lhe livre e lhe guarde de você desviar-se do caminho do Senhor. Mas você está estragado a partir de agora para ser espírita. Você terá que morrer como crente em Jesus Cristo, dando glória a Ele. Aleluia! Está estragado para essa doutrina cartesista. A Bíblia Sagrada diz que Deus proíbe ao homem... Deus proíbe terminantemente ao homem consultar os mortos. Proíbe. Está escrito, pode fazer a anotação, em Deuteronômio 18, verso 10 a 12. Deus proíbe a todos os homens consultar os mortos. Por isso que quando morre uma pessoa, e o pastor vai lá, ele não fica dirigindo-se ao morto, meus irmãos. Não, ele dá uma palavra de consolo para a família. Se o morto partiu salvo, já está guardadinho de passaporte carimbado. Já está, vai direto. E tem mais outra coisa que eu vou dizer a vocês. Se vocês não sabiam, saiba agora. Quando parte, agora guarde essa é boa. Quando parte um crente daqui para Deus... Ele nunca entra no paraíso só. Ele entra escoltado por anjos. Está escrito na Bíblia, em crentes. Aleluia. Aleluia, levante a mão e diga: Senhor, que privilégio ser crente em Jesus. Então Deus proíbe fulminantemente a consulta aos mortos. Você sabe o que a Bíblia diz? É abominação, abominável. Sabe o que é abominável? Deplorável, rechaçável, rechaçável, deplorável, abominável. Deus vomita. Consulta mortos para Deus é podridão. Podridão. Aleluia. Aquele cheiro para Deus não agrada. Deus não cheira cheiro de vela. Deus não cheira cheiro de incenso de macumba. Deus não cheira cheiro de cachaça. O que Deus cheira é cheiro de oração ungida. Deixa Deus cheirar a tua oração. Abaixai, abacaciando, elevai. Está marcando aí? Está marcando os nossos estudos. Em abominação consultar os mortos. Deuteronômio 18, versículo 10 e 12. Faça essa leitura em casa, vá anotando em casa você lê. Segundo ponto. Deus não permite que os mortos venham a este mundo. Deus não permite que os mortos venham a este mundo. É mentira descarada do Espiritismo de Allan Kardec. Seu nome é Lyons. Ele morreu numa prisão doido na França. Crente não morre doido. Crente morre sorrindo, falando línguas estranhas. Abaixei, alabaçuri, quem delebai. Afinal de contas, quem foi que disse que crente morre, hein? Eu vou dizer o que é que a morte representa para o crente. Se prepara para ouvir aí. A morte para o crente é um cavalo que eu boto a fera nela, meto na espora e digo: leva-me ao paraíso agora! Tragada foi a morte da vitória! Onde está a morte? O teu aguilhão e vitória, o teu poder! Aonde está o inferno, o teu poder? Viu, senhor Francisco Xavier? É proibido por Deus consultar mediuns. Fique sabendo que essa igreja não vai pagar ônibus, viu, de turismo, para ir a Uberaba consultar o demônio, não. Ela tem um senhor que ela consulta ele todas as horas. No campo, no vale, no carro, no ônibus, na praça, no comércio, no estádio de futebol. Aonde estiver o servo de Deus? Aleluia! É proibido consultar a quem tem espírito de adivinhação. Você já viu aquelas pessoas por aí? Eu não sei se aqui em Belo Horizonte tem, que fica pedindo a sua mão para ler. Você não precisa disso, não. Isso para você é lixo. A sua dimensão é outra. Eu vou dizer onde é que você está pela Bíblia, viu, igreja? Olha aqui onde é que você está. O céu dos céus está aqui, ó. O céu estelar está aqui. O céu atmosférico está aqui. Você está, pela Bíblia, nas regiões celestiais. Entre o céu estelar e o céu atmosférico. Você está aqui no meio. E sabe onde é que está Satanás? No céu atmosférico. Então está em cima da cabeça dele. Aleluia! Vós estáis assentados em regiões celestiais. É abominável consultar os mortos. Deus nos permite aos mortos que venham a este mundo. E os vivos que já partiram? Estão num reino chamado Reino das Bem-aventuranças Eternas. Tá bom ou tem mais? Tem mais. Eles estão mesmo no estado intermediário, mas no lugar. Não é o Tartado ou Tártaro, não é que eles estejam, não estão lá. Lá estão os anjos, os demônios mais terríveis, mais agressivos, mais furiosos. Estão presos em algemas até o dia do juízo. Deus não permite que eles sejam soltos, são terríveis. Estão no Tartado. Ei, aleluia. Sabe onde é que eles estão? Não estão no Hades, porque lá estão os ímpios falecidos. Sabe onde é que eles estão? Eles estão no reino da bem-aventurança, onde estará Abraão, Isaac e Jacó. Tá bom, o que mais? E tem mais uma coisa. Os crentes que partiram estão em estado de consciência. A grande pergunta é essa. Eles estão olhando para nós aqui? Não tem necessidade? O que é que de inferior tem lá para cá? Qual é a necessidade que os irmãos que partiram têm de estar olhando para ver dores, choro, luta, traição, confusão, doença? Não, senhor. Eu estou no reino de gozo, paz, alegria, esperando a ressurreição do corpo. Aleluia, aleluia, aleluia. E vamos ver como é, qual é a posição dos salvos no paraíso. Abra sua Bíblia e leia Apocalipse capítulo 6. Versículo de número 9. Qual é a posição dele? A postura deles. Só isso, só isso. E clamavam. Diga comigo, e clamavam. Outra vez, e clamavam. Cai por terra aqui a doutrina do Adventismo do sétimo dia, viu? Cai por terra. Cai por terra, sono da alma. A alma não dorme. As almas estavam conscientes. E clamavam porque estavam conscientes. Ferro não clama, pedra não clama, vidro não clama ou clama? Quem clama é alguém que possui as faculdades da razão. E clamavam e diziam, olha como ele dizia, até quando, justo juiz, dominador dos céus e da terra, vingarás o sangue daqueles que habitam sobre a terra? Estavam clamando. Laverei. Meu pai, laverei, minha mãe, laverei, Isaac, Jacó, laverei, Abraão, e serei seu irmão, laverei. Meu Jesus, com as mares. Vou lhe dar o versículo. 2 Coríntios 11, 14. Ali está como é que ele usa astúcia para enganar. Porém, a Bíblia é clara quando mostra que os mortos e vivos são incomunicáveis. Tantos falecidos cristãos, quantos falecidos ímpios, vivem o estado de intermediação, aguardando o toque da trombeta. Os que fizerem o bem, sairão para a ressurreição da vida. Os que fizerem o mal, sairão também para a ressurreição da condenação. Simplesmente, eu não consigo pintar. Eu nunca encontrei um pintor, nem Miguel Ângelo, que pudesse pintar um corpo chamado corpo de vergonha e nojo eterno. Será a coisa mais horrível, mais deprimente e mais deplorável, um corpo de vergonha e nojo eterno, carregando o jugo do pecado. No inferno, não tem este fogo que nós aprendemos no catolicismo. Esses filmes que a gente assistia quando era mais novo, e via aquelas labaredas, e as pessoas no inferno, tudo. Não tem isso não, meu irmão. Nem purgatório, nem labareda de fogo. Fogo do inferno é fogo da consciência culpada. O bicho nunca morre. Aleluia. São remorsos da alma que gritam dentro de si. Traí o sangue do Cordeiro de Deus. Pequei contra o Senhor. perdi as oportunidades. Irmãos, não tem dinheiro no mundo. O dinheiro traz conforto, mas não traz paz para ninguém. Aleluia. Eu conheço pessoas infelicitados financeiramente na vida, infelicitados, que moram em choupanas, que não têm uma cama para deitar-se, até irmãos em Cristo nossos, pobres, infelicitados na vida econômica, mas com tanta paz na alma. E a Bíblia diz, mas vale um bocado solto com ele a paz, do que o boi gordo onde há o ódio. Eu acho que não existe coisa mais que traga mais felicidade no homem e na mulher. Ele tem consciência específica que ninguém consegue arrebatar da sua mente, do seu coração, do seu sentimento, consciência imbatível, inapagável, inatingível, que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia! Quantos têm essa consciência? Levante e pule assim e diga glória a Deus! É, inabalável, inatingível. Isso não brotou-se por dinheiro, isso não brotou-se por premiação secular, não. Isso brotou por fé, atingiu a nossa consciência, atingiu a nossa alma, moldou a nossa esperança, revelou a nossa salvação e deu a certeza imbatível. Hoje o crente olha para a morte assim, e zomba da cara dela, ainda bate na cara dela assim, hein? Hein? Então, quer me matar? Me mata? E ela sai correndo, ela não pode. O aguilhão da morte foi quebrado, quando o sangue de Jesus caía na cruz. Se traça a morte com a foice, se traça a morte com a foice, com uma caveira. Nas casas de força, de velocidade, você vê daí, perigo, não venha, a caveira é a morte. Para nós ela perdeu. Jesus fez duas coisas imbatíveis na cruz. Matou a morte e tirou a roupa do diabo. Aleluia! Quando a Bíblia diz que Jesus despojou Satanás, quer dizer, arrancou-lhes as roupas. Aleluia! E ele anda por aí despido, e nós estamos vestidos e revestidos! Aleluia! Olhe para seu irmão e diga para ele, é bom demais servir a Deus, gente. Agora levante a mão e diga comigo, é um trem bom a servir a Deus! Eu não sei se eu já contei aqui, mas se contei não tem nada. Muitos talvez não ouviram. Eu já assisti dois quadros. Um muito sinistro. O outro empolgante. Sentimental, porém empolgante. Eu assisti a morte de duas pessoas. Um pecador, pecador. Chamado pecador impenitente. E o outro, uma salva, salva com S maiúsculo. Aquela que tem comunhão com Deus, que até na hora que está partindo, fala línguas estranhas e canta hino espiritual. O pecador, pecador. Acaba se diz muito macho, muito homem. Mas na hora que o afício da morte vem, o cara bate na biela. Bate a biela. E a morte chegou para aquele homem da minha terra, chamado de Domingos. De apelido Jipe. Um homem pecador, pecador. E ele terminou o almoço dele. Foi acometido de uma dor no estômago e lá vem ele já com a mão na barriga. Lá no Nordeste chama bucho. E quando ele chegou na sala, já caiu lá. Caiu contorcendo-se em dores e gritando, nós morávamos perto, aclodiu muita gente para lá. E parece que eu ouço ainda hoje a agonia daquele homem. E mesmo se eu nunca tivesse aceitado Jesus, aquilo seria inapagável da minha memória. Quando os cordéis da morte, as prisões do inferno, começam a entrar na vida do homem, as trevas exteriores, ele começar a dizer, ai, ai, ai, não me deixe entrar aí. E começou a ser mostrado para ele a eternidade sem Deus. Remorsos da alma. Prisões do inferno. E daqui a pouco, irmão, ele começou a latir como um cachorro. Latir. Au! Au! Trouxeram o padre da freguesia, colocou a vela, e quanto mais a água da extrema-unção batia, mais ele gritava, ai, ai, aquilo não vale nada, é nada vezes nada, é só o sangue que liberta Jesus, aleluia. Estou pedindo que a qualquer dia, nessas concentrações desse padre Marcelo, se manifeste nos endemoniados e rasgue a batina dele. Quero ver ele jogar água benta e sair demônio. Demônio só sai com crente cheio da graça de Deus. E a autoridade da palavra. Aleluia. E aquele homem partiu. E hoje pela Bíblia, naquele tempo eu não sabia que não era crente. Mas hoje pela Bíblia, sei o ponto definitivo. No estado intermediário, aonde ele está. Até a ressurreição do seu corpo. Que dar-se-á na segunda, 1000 anos após a primeira. Eu vou tirar vocês desse sufoco. Que assunto tão pesado. Vamos melhorar o quadro. Respire fundo, vamos. Vamos ali. Vamos para o outro lado da moeda. Eu estava no meu apartamento, a campainha tocou. A moça chegou e disse, corra depressa lá em casa. Minha mãe está passando mal. A dirigente do círculo de oração da minha igreja, uma mulher cristã, genuinamente cristã, devota, bondosa, de oração meiga, produzia na essência o fruto do Espírito, amiga do pastor, cordial, criadora de alma, semblante de Cristo, atitudes cristãs. E quando chegamos na casa daquela senhora na rua Feliz Belo Freire, em Olaria, e entramos, a casa já estava cheia de irmãs, todas de branco do círculo de oração, e chegamos com aquela reverência, aquele respeito devido e preciso. Nos ajoelhamos à cabeceira da sua cama. Colocamos a nossa boca no seu ouvido e falamos, ó, querida, recebi o seu recado e vim depressa. Vim orar por ti para Deus restaurar a tua saúde. E ela com dificuldade olhou para o outro lado, as mãos geladas. Olhou para o outro lado e disse-me, aleluia. Levante a mão. Eu quero que você se ligue nessa palavra. Ninguém vai tirar desses. E ela disse, não, meu pastor, não. Não ore para meu Senhor me curar. E eu disse, meu pastor, querida. Jesus Cristo, de quem sou e a quem sirvo, entrou no meu quarto hoje às 5 horas da manhã. E disse-me que às 5 horas da tarde, antes que o sol declinasse no horizonte, ele voltaria com um coral de anjos para me levar ao paraíso. Se você crê nisso, aplaude o nome de Jesus, com felicidade, na crença da incorruptibilidade, na crença da ressurreição e na crença da imortalidade da alma. Ficamos ali. Quando estava chegando já a hora da passagem, ela disse, vem cá, meu pastor, está chegando a hora, cante pela última vez para mim, o hino 202 da harpa. E nós abrimos as harpas e começamos a cantar, solfejar bem baixinho. Junto ao trono de Deus preparado, a cristão um lugar para si. Há perfumes a gozo exaltados, há delícias profusas ali. Os que sabem o coro, cantem. Sim, ali. Sim, ali. De seus anjos fiéis rodeado numa esfera de glória e de luz, junto a Deus nos espera Jesus. Quando terminamos esta sinfonia angelical, Ela apertou a minha mão mais forte ainda e disse: adeus. O coral já está ali. Eles estão sorrindo para mim. E o Senhor Jesus já está chamando. Os portais estão abrindo. Adeus. Estou indo. Adeus. E sorrindo, partiu para os braços do Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, não entregue o seu cartão de membro. Não deixe o Senhor. Eu posso deduzir que estejas passando as maiores e deploráveis lutas da tua vida. Jesus não merece que você o deixe. Suporte mais um pouco. Está chegando a hora. Aleluia, aleluia, de nossa vitória final. Não desanime. Se sofremos com Ele também seremos glorificados. Não entristeças o teu coração. Você está preso pelo Senhor. Todas as saídas estão fechadas. Você tornou-se prisioneiro e prisioneira de Cristo. Você não terá mais uma opção na sua vida. Aleluia. Tudo que existe nesta vida são becos, são tangências. Caminho é só Jesus. Fique firme na fé. Não desanime. Está chegando a hora. Não sabemos quem de nós aqui vai primeiro. Estejamos prontos e preparados. A morte não terá domínio sobre nenhum de nós. Aleluia. Ela não lhe assombra mais. Se você partir para a eternidade hoje, eu vou visitar sua família com o pastor. Mas nada de arrancar os cabelos. Nada de desespero, dizer nunca mais verei nada. Temos um encontro marcado com Deus. E é esta esperança que nos serve de túnica nesta vida. Põe a mão no ombro do seu irmão. Diga para ele. Fique em paz, fique firme. Fique firme, irmão. Fique firme. As lutas são grandes, fique firme. E para terminar, daqui a pouco, eu vou fechar com chave de ouro isso. Eu quero me tornar cada dia uma bênção para você. Eu não quero ser um pastor profissional. Eu quero ser um pastor que me doe. Eu estou fazendo o melhor que eu posso aqui. Compreende isso? Se orgulhe do seu irmão em Cristo. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Daqui a pouco, nós vamos encontrar. Não o fantasma da morte, nem as trevas do inferno. Não, vamos encontrar. E vamos ver a face mais linda, mais bela e mais desejada. Vamos encontrar as mãos mais poderosas, os pés mais ditosos, e vamos ouvir a voz mais gloriosa que essa terra já ouviu, a voz de Jesus Cristo, e a sua glória bendita e sempiterna. Eu como você, antes de precedermos a Abraão, a Isaac e a Jacó, os grandes patriarcas, verdadeiros monumentos sagrados, a história teológica da fé, da conduta. Primeiro, deixa eu reclamar o meu direito que a Bíblia me oferece. Primeiro eu quero ver o meu sol. Vem aqui um irmão. Rápido, André, rápido. Primeiro eu quero tocar nas suas mãos, admirar e dizer, foi esta mesmo, foi ferida. O seu cinto de ouro, seus cabelos brancos como a neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente. E quero ficar por bilhões e trilhões e quartilhões de anos aos seus pés dizendo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. Quantos têm essa esperança? Fique de pé, levante as mãos e diga, santo, santo, santo, santo, santo, santo, é o Deus todo poderoso. Céus e terra estão cheios da sua glória. Levante as suas mãos e por três vezes gritamos em voz alta, batendo com o pé e batendo com a mão e pisando. Tragada foi a morte pela vitória. Um, dois, três, já. Tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Agora abrace suas mãos e diga, nós vencemos porque Jesus venceu por nós.